E a galera de Alagoinhas que tá apaixonada, joga a mãozinha pra cima e canta comigo. Bora fazer, fazer, fazer. Meu coração não chora, ai, ai, ai, ai. Meu coração não chora, trata demais, três. O nome do sucesso é Dois Amores. Eu achei que ia ser mamão com açúcar, lavar mais uma roupa suja, mais uma briga burra, daquelas que acordou, passou, sumiu. Mas não foi assim, me perdi. Eu que não sabia nem beber, tô bebendo todo santo dia até aprender. Coração mole, vida dura, de tanto apanhar o dia muda. Meu coração não chora, ai, ai, ai, ai. Meu coração não chora, ai, ai, ai, ai. Saudade. Meu coração não chora, Em nome de SS Produções, toca que é sucesso, meu parceiro. Portal do Arrocha. Eu achei que ia ser mamão com açúcar, lavar mais uma roupa suja, mais uma briga burra, daquelas que acordou, passou, sumiu. Mas não foi assim, me perdi. Eu que não sabia nem beber, tô bebendo todo santo dia até aprender. Coração mole, vida dura, de tanto apanhar o dia muda. Meu coração não chora, papai. Tem mais sucesso, meu parceiro Thiago Rocha.